Estabilidade no ar, Polícia Vermelha, Lisa LS, Chame Torre, 118.95. Zero repasse na Quebec. Olimpo 06, mantém a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 5. Aguarde no 06. Novembro, Oscar Lich, mantenha a Quebec nas instruções. Azul 27, 1-2, Pessoal 05, chame e controle Salvador em 120, 08. 208, um bom fim de semana. Mostra golfe uniforme girando a base curta da 1-7. Mostra golfe uniforme, curto autorizado, pista 1-7, vento 1, 1-0 graus, 1-0 nós. Uniforme. Boa tarde, 271-2, contato com o radar, pela Conde, suba nível 170. 70 na Conde, azul 271-2. Tá 3297, tá com 1834-5, contar na Galeão. Confirme 183. Abriado. Parque autorizado via Índia, ponto espera, torre no noite de 95, ajuste de altímetro 90195. Estimativa. Parque via Índia, ponto espera, 195 a torre. Leite. Está presente na torre. Olimpo 06, ponto autorizado, pista 10, vento 120 graus, 129. Livre ponto para Olimpo, já foi. Oscar Golf Uniforme no solo 06, confirma local de estacionamento. Gente, possível táxi via pista, taxi papai, estacionar frequência livre. November Oscar Whisky, de passagem ao 6 na cara, após autorizar o ingresso na pista, até a base, mantendo a escuta. Teste mantendo a linha do litoral, reforça o buraquinho ou visual com campo, Alfa Romeo Fox. Quantos pés se deseja? Ministério de Terra, sente do acionamento, chame pronto para o táxi. Tempo 06, solo 08, chame controle solo em 1-2-1-1. Assim, chame controle solo em 1-2-1-1 para o táxi. Alfa Delta mantendo a posição na Delta para o cruzamento da área. Alfa Delta, posição na Delta. Alfa Romeo Delta 3897. Frequência livre, boa tarde, November Switch. Aguarde Vitória, prepare Dael, líder seguro. Dael, líder seguro. Olimpo 062. Autorizado cruzamento da 10 até o pátio militar, estacionar frequência livre. Sim, senhor, é 10, o Alfa Romeo Fox. Mais próximo ir à chamatória para se enquadrar no circuito de tráfego de helicópteros. São 3897, decolada Zona 1, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Agora o controle Salvador 108, obrigado, da próxima são 3897. Charlie, Charlie Serra, autorizado táxi, você pode estar com papá. Está 3897, cruza 1600, da El. 3897, boa tarde, contato com o radar, CWS, sobre 320. Rafael, acendendo 320. Quando possível, vá direto, Leda? Está presente, Leda, 3897. Leda, com 645, pronto, cópia. Pronto, cópia, 645, autorizado, Sebra, Vitor Tango, via Pesuru 44, nível de voo 360, saída da El, Leda, Porto Seguro, decolada 10 com curva direita, o código 5024, controle Salvador no 20.80. localizado Vitória, nível 360, viata pelo 44, saída da El Lenda, Porto Seguro. Decola da 190 com curva direita, 5024. E o controle 120, decima 8, é o voo 164, é o gate 2. Voo 1645, cotejamento correto, com chame pronto, pushback, acionamento. Camarada, pronto, acionamento, voo 1645. Para Guarulhos, autorizado Serra Bravo Golfo Romeo, via peso número 0, Taubaté. Nível de voo 360, saída da El, Leda, Mótila. Decolada 10 com curva direita, o código é o 5017, controle Salvador no 20 decimal 80. Correto, chame o próprio portão 03. Charlie Serra, autorizado ingresso, pista no 7, reporte alinhado e pronto na cabeceira. Autorizado, puxa acionamento no 04, chame táxi. Já para táxi, é 20. Olha o meu Fox agora passando o buraquinho, senhor. Já foi o meu Fox, chame torre 118, decimal 95. Chamada torre 73895, alfa, o meu Fox. 73897, chame agora centro Recife na frequência 125, decimal 1, perna 133, decimal 25. Puxa 015, vento 120 graus, 139. 115, forma que passou o buraquinho. Cabeceira em uso, para o meu Fox. Pista em uso no 0, auxiliar no 7, confirme intenções. Desejar no 7, se possível, livrar na taxa passa para o Tato da Geral, confirma. Gente, Alfa Romeo Fox, reporte perna do vento do 7, aguarde para gerar base, informa o tráfego alinhando para decolagem. Tomando agora 125, 3325. Copiamos somente agora, é um bom voo. Ah, tive que trocar o rádio aqui, desculpa, só foi algum mau contato aqui. 1251, 3325, boa noite. Salve, Salvador, boa noite, 3283, boa noite, é ótimo. 3283, aguarde Brasília, prepare a água, Léo. Charlie Serra, decolagem autorizada, pista no 7, vento 120 graus, 129. Bom, 705, boa noite, chegada bom, se desça para 4.000 pés, ajuste 1015. Sono Zero, primeira curva direita, o código 5033, e o controle Salvador em 120, decimal 80. Autorizado o táxi via Índia, ponto espera do 1-0, Torre Salvador, 1-8, decimal 9-5, ajuste do altímetro, 1-0, no tem que ser coordenado com o, a administração do aeroporto, o Alfa Romeo Fox. Zero graus, 1-0 nós, para informação, parte para pernoite 4 e 5. 4 e 5 graus. Zero, boa tarde, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Informa o tráfego efetuando o cruzamento do campo Bravo Eco 5. Afirma, Alfa Romeo Fox no solo aos 2-1, libere a direita da FC Fatal, fique atento às instruções do balizador, parte 5. Azul 2781 autorizado conquista via Elefa Piló, estante conforme rota, nível 2, nível de voo 200, saída Arba após uma posição Elefa, decola da pistola 0, primeira curva direita, o código é o 5035 e o controle Salvador em 120, decimal 80. Autorizado para a vitória da conquista no 200, sobe na Arbo, Elefa Piló, rota do plano. Decola na 10 com curva direita, 5035 transponder, 120, foi seu controle Salvador. Azul, 2781. 6201 no tráfego já superado, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 20 graus, ou no 0 nós. Decolagem, Xané, 6201. Entrar em contato com o fiscal de paz, Charlie Charlie Serra. Alfa Romeo Fox confirmado. Chané 6201, no decolado aos 23, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, boa tarde. Controle o Chané 6201, boa tarde. Chané 6201, boa tarde, contato radar, saída da EL, subo nível 360. Dial, Fado 360, pode voar direto Leda, da presente. Após 2000 pés, direto Leda, 620. Direto Leda, 620. Sexto vento Uno, 10 graus, 10 nós, restritão no 1000 pés. Informo que após a outorga remetida, iniciar a curva à direita, perna do vento pela direita da 17. Vai para fundo completo, sai, sai, sai. Gente, confirmando o pouso final? Afirma, Charlie, fora. Gente, pouso autorizado no 7, Charlie, Charlie, terra. Onda 25, está em contato com o radar, mantém nível 100, reporte vertical Salvador. Uno 645, autorizado táxi até o ponto esperado no zero, torre Salvador no 8 decimal 95, ajuste do altímetro no zero no 5. Ponte esperada 10, ponto torre 118 ao 5 e o ajuste 10 no 5, voo no 645. Encerra no Salas 26, confirma o local de estacionamento? Gente, estaciona a frequência ali, uma boa noite. Azul 2712, passando o Conde, serviço radar terminado, chame ela que ajude em 1203. 203, uma boa noite. Boa. 0120 graus, 10 nós. Liga ali, decolada, 10 voo no 645. Seja autorizado, chame táxi. Tiran 705, esteve descida até 2000 pés, foi ajustado 1015-105, reporte no localizador da pista 10. Ok, 2015, reporta na estabilidade do voo 2.75. Pode ser 95, pode ser mais, 99, temporada. Xenero 6201, chame agora centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 25133.5, Xenero 6201 no box. No controle, bom, 645. Ativo no 645, decolado 31 no controle no 208, no voo. 208, uma boa noite. Bom fim de semana. Amém. Torre Xené 6259, ponto de espera pronto. Xené 6259, autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Ali mantendo zero, Xené 6259. 645, contato radar, Xené Dael, subo 360. Dael 360, podia coordenar, quando possível, voar Porto Seguro? Inicialmente voo para Leda, aguardando o seguro. Inicialmente Leda, aguardando o seguro, voo no 645, subindo para o 360. Decolagem autorizada, pista no zero, vento no 20 graus, no 2 nós. Azul 27, 814 Lima, pista de acionamento. Autorizando, chame táxi. Chamar pro táxi, 278. Decolando 34, chame Complete Salvador em 120.8, meu voo. 308, obrigado, bom trabalho. Controle, Salvador, Xané 6259. Xané 6259, contato radar, CBBS, voo 360. Leão 360, pode voar Leda, da presente? Direto Leda. Direto Leda, muito obrigado, Xané 6259. Voo 645, direto seguro, da presente. Direto posto seguro, o voo no 64. Com 705, liberei a ficha metrô em 11895. 295, bom, 705, boa noite. Boa noite, teu Rio Gol, 705, estabilizado em LS, passando de terra. 705, boa noite, trato novo estado, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus, no 09, ajuste no 015. 1015, livre pouso, pista no 0, voo 705. Azul, 2711 está próximo do táxi, tem 3 horas e 40 de autonomia. O nosso alternado primário é Salvador, 64 a bordo. Dizendo até o ponto de espera da 10, via Pátio Índia. Torre 1, 1-1-1-1-9-5, ajuste no 0-1-5, meu voo. 1015. Vai estar lá, Alfa, Índia e Bravo. Torre 118-95, azul 27. 8-1, uma boa noite. Número 645, chame Centro Recife na frequência 251, na altera 13325. 251, na altera 13325, o mesmo assim, boa Azul 2781 autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhe e mantém na pista no zero, Azul 705 no solo 39, libera direita, chama em controle solo em 121, décima 1. 21, boa, 700, boa noite. Boa 705, boa noite, táxi de Alfa, chamando para o Juliette. Alfa. Boa noite, boa noite, chegou a 099, informação é a Babá. Qualquer ponto. Bono 099, boa noite, horário do plano. Pro... Hoje eu tenho que ir, falta um pouco. Só confirmar a subida pra ponte, que árvore é essa? Via fez o Luna 0? Ah, fez o Luna 0. Árvore Alefa. Obrigado. Solo 3293 para o SAC, nosso POB de 177, opera com 3 horas e 30 minutos. Salvador, em 120, décima 8. Controle Salvador, 108, azul, 2781, muito boa noite. Uno 705 do Terminal 9 da Delta Quiciano para o ponto de espera, após ingresso Juliette, ponte 2. Ok, após a passagem confirmada do Airbus, da TAM, livre ingresso para o 02, eu vou 705. Romeu, Romeu, segurança, prossiga. Via peso 1-0, Kubave, ou peso 1-6, conforme rota. Transponder 5046, controle 120, decimal 8. Boa noite, autorizado a alinhar e manter a pressão na zero. 3283, ali mantém. Travar o posicionamento de critério, confio no QAB. Questionamento, perdão, táxi de colagem com a torre 118, desse 95, ajuste no 08, bom voo. Chamei 6259, chamei Centro Recife, na frequência 1251, alterno 3325. 251, 3325, chamei 6259, obrigado, bom final de semana. Azul 2781, direto Alefa da presente. Direto Alefa da presente, azul 2781. 3283, decolagem autorizada, pista 10, vento 1, 10 graus, 10 nós. A decolagem da 3283. Boa noite, 3-1 na Atlética Campo, a ótica para o... 197, boa noite, autorizado Galeão, nível 340. Decola da pista 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Irumi. Via Fernandes 857 até Monstro. Transponder 5042, controle 120, decima 8. Autorizado Galeão, nível 340, decola da 10, curva direita. Israel Levirumi, Atena VD8-7, Atena 5042, controle 208, portão 7. Correto, repartição para o pushback de acionamento. Reforçarão o bloqueio de coral, alternando 1201 no bomba 25. Comandor, boa noite, está 3223, está certo. 3283, boa tarde, contato radar decolagem, suba inicialmente nível 090 na saída Arbor, dado de falha de comunicações, 15 milhas afastado de Salvador, livre ascensão 360. Sobe ao 090, saída Arbor, caso de falha, 15 milhas de Salvador, sobe ao 360. 3283, chama esse centro Recife na frequência 1251, alteram 3325. 251-3325, boa noite. Boa noite. Charlie Bravo Alfa, autorizado o táxi, aposta na taxi papá por ingresso na pista. Bravo Alfa, autorizado ingresso na 7, reporte alinhado e pronto. Afirma para o FAPA? Confins, nível 360, autorizado. Decola da 1-0, curva direita, subida a Arbor, Elefa. Após Elefa, voa direto Nietzsche, Booker, Zulu 2-1. Transponder 5055, controle 1-2-0, decimal 8. Zulu 1099, Salvador, Confins, decola da pista 10. Curva direita, Arbor, Elefa, 360, nível autorizado. Após a voa Nietzsche, Booker, Zulu 2-1. 5055, transponder 208, Salvador, voa 1099. 1099, correto, reposta quando for puxar, vai ser Então, a nossa atenção na 7, 9, 7, para o posto de tratamento. 7, 9, 7, deixa eu me reporte para o Itapua, ao Vasco Bravo. Bravo Alfa, decolagem autorizada, pista no 7, vento 120 graus, 10 nós. Salvador, boa noite, voo 1866. Voo 1866, boa noite, para de Mário, para chegar a Mário, deixa eu para o nível 050. Amário, 050. Bravo Alfa, decolada 58, sobe controle Salvador em 120, decimal 8. Salvador 208, muito boa noite. Salvador, muito boa noite, Papa Romeu Thiago Bravo Alfa. Boa noite, Papa Romeu Thiago Bravo Alfa, contato radar, CDBS, sobre 430. Ele está aí para o 430, Bravo Alfa. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, chama agora a torre em 11895. 1895 Bravo. Torre Salvador, Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, torre Salvador. Você está passando o táxi para a sua senhora, está direcionando o seu circuito para pouso, pensando o Pátio da Mata, o Romeu Oscar Bravo. Gente, Romeu Oscar Bravo, não há tráfego reportar, reporte através do farol de Itapuã para o cruzamento do campo. Vai chamar no protocolo, Bravo. Dando partida 2, 8, 9, 9, 9, 9. Azul 2781, nós chamamos agora o centro Recife na frequência 1, 2. 60-0-2288. Olá, Recife, 260-0-2288. Azul 2781, boa noite. Boa noite. Gente, Romeu Oscar Bravo, autorizado o cruzamento da final da 1-0, base pela direita 1-7, reporte final 1-7, ajuste 1-0 no 5. Final 1-7, Romeu Oscar Bravo. Romeu Charlie Bravo Alfa, cruzado direto para o base. Direto para o base do Charlie Bravo Alfa. 125, se você estiver encerrado por a posição coral, chama Garilhões em 120 de cima 1. 125, copiado. Só jogou no 866, a gente pode levar a próxima etapa para ajudar a tomar mais. Cruzado 4 após desse via Mário para 2.000 pés e ajuste na 05. Itape, pode estar para Itape via, como 1-8-2, obrigado, senhor. 1-2-5, copiou o controle? 1-2-5, Salvador. 1-2-5, o controle Salvador está lhe chamando, é para Romeu Thiago da Voz. A gente me segue para o 125, se você já está encerrado um minuto após a posição coral, chama agora o controle Leos em 120 de cima 1. 1866 para informação ajuste no 065, procedimento autorizado, reporta na final. Postulei na final do 1866. Bravo 149, Romeu, acho que é Bravo. Alô? Oi, boa noite, 3197.